Canadá 355, está com 1111 a bordo, autonomia de 5 horas e 20, alterna Galeão Rosário. Canadá 355, libertate pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, o ajuste no 012, o Moura. Pátio Alfa, ponto de espera 1895, dá uma noite, 6355. Boa noite, esse ano é 6355, posso falar com a cidade 1-0. 6355, decola vetorizado 1-0, 130-08. Ali decola na 1-0, 6355. 35, decolou 29, 1208. 308, é 35. Solo de Salvador, voo 705, gate 02, para pushback no mesmo. Autorizado, chantar. Chama taxa, voo 705. Patrulha, boa noite, Xané, 6355, decolado na Dael. O Xané, 6355, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6355. Controle da Xané 6355, está cruzando agora o nível 060. Por que você fez a velocidade e condenar por outro posto, mas é presente? Tem um ativo, corre. Aguarda. É 355 do Xané, vou em Motiva. Motiva, mas 355, obrigado. Solo de Salvador, eu vou full 705 para ataque de taxa 91 a bordo, 3 horas 42, alternando Campinas. Ele vê táxi à direita, ponto espera 1895, ajuste 90, 12, vou ver. Ele táxi à direita, ponto espera 1895, 1012. Obrigado, senhor. Bom serviço, até a próxima. 04, copy 19, descend to 4,000 feet, 28-1012, clear the bomb arrival. 1012, 4,000 feet, bomb arrival. Papai, meu bravo, Vitor Tango. Controle de Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, chegada Mambo aí na proa de Aman. Afirmativo, bravo, Vitor Tango, chegada Aman, desça para o 050, ajuste no 012. 050, ajuste no 012, o bravo fechado, perdeu o contato com o centro, hein? Solicito por essa presença, a proa de rotatória, estado grave do paciente. Gente, vou aí na proa da rotatória, o bravo Vitor Tango. Rotatória, senhor, obrigado. O bravo Vitor Tango confirma apenas o ponto de modificação. O bravo Vitor Tango solicita algum apoio médico para o paciente? Linha 355, se chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25, bom voo. Centro Recife, 125, 1, alterno 133, 25, chame a 355, boa noite. Torre de Salvador, é Golfo 705, está cruzando 2.500 metros com curva à direita. Controle 208. 208, obrigado, senhorita. Bom serviço, até a próxima. Até. Salvador, Cordão, boa noite, é o Golfo 705, transfere, cruza 3.100. Golfo 705, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, obrigado, senhor. Europa 081, control. Go ahead, Europa 081. Sir, you have the conditions to fly ahead in Duna intersection and increase your speed. Correction, maintain your speed to next to both intersection. That's affirmative, we are mid-course. Want to increase 300 knots, for example? Affirm, sir. You are number one for approach. You will help the control. Okay, wait a bit. Thank you. Avitação. Em velocidade a critério, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 2, vamos na proa da curta final da pistão na 7. Autoridade direta curta final da 7, 2.000, o braço é Controle ao voo 705. Siga. Seria possível desativar a máxima? 705, aguarde coordenação com o centro Recife. Ok, ouve deve ser possível, senhor. Salvador 2043, sacou, com autorização Guarulhos. 2043, aguarde São Vicente da Costa, mira 12 noites. Vai bem. Boa morte, obrigado, senhor. Noite, controle 1096, tem informação para passo, está subindo 180. 1096, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1012, wait up. Direto impacto, descendo ao nível 050, identificou, 096, ajuste 1012. Zero 096, inicie redução, 2509. 705, centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, grato, tem um bom serviço, gol 1705. Reduza 2309. 230, 2309, do 1096. Alpha 081, descend to 2,000 feet. Are you flying heading to the intersection? Negative. No one else over to Duna. Stop. Alpha 081, proceed to Duna, 2,000 feet. Palma, meu Bravo Vitor Tango, informo tráfego posição de 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 050 para 2000 pés, sequenciamento para pista 101 Airbus 330. Bravo Vitor Tango, não tem o link do visual. Qual deveria nossa autorização? Voo 2043. 043, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, peso 10, Taubaté. Decola pista 1-0, curva direita, Israel Leda Motiva. Controle, 1208, transponder, 5535, gol 2043. 0360, peso 10, Taubaté, Israel Leda Motiva. Controle, 208, transponder, 5535. Correto, 7, bom, chão pronto. Vai parar. Paciente, bom, já na Bravo Vitor Tango voando na proa da rotatória? Acima. Zero 081 to the localizer course, turn left, heading 160. Report deception, the localizer course, adjust altimeter setting 1012. Over 1012, turning left to intercept the localizer 160, Europa 081, we call you established. Papa 081, complete turn 150. 150 now, Papa 081. Desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 2, vetor sequenciamento, mantenha presente proa, reduza 1809. Está na proa, 1809, o voo 1096, desça até 3.000 pés. Vitor, então, confirme ponto de modificação. Está aí agora. Gente, plano modificado 22249, desse mantenha 1 no 1.500 pés, reporte de visual com a rotatória. Já Europa 081, are you reception? Savage localizer, Europa 081. Thank you for your help. Complete the board. Approach contact tower 118-095. 118-095, good night, Europa 081. 1096, para o curso localizador, curve à direita na proa 050 nesta proa intercepto. Direita 050 nesta proa intercepto localizador, voo 096. Voo 096, desce para 2000 pés. 2000 pés, voo 096. Under nós. Clear to land, runway 10, Europa 081. Lance de tutão, consciente, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado, senhor. Tango, ingresso na final da 17. Final da 17, seu tango. Salvador, o voo 2046, para o carro com o voo, que já tinha a moto, e para o carro com o voo. 395, o voo 096, para o carro. Ei, Libre Taxi, Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 012, João Boa Verde, 2043. Machado travado no 096. Grave Vitor Sango, atente, estereo de turbulência, livre pouso, pistona 7, da zona 20 graus, zona 09. Cuidado, pouso, zona 7, grau 18, baixado, travado. Europa 081 on the ground at 54, vacate to your right and call ground 121 decimal 1. Okay, 121 decimal 1, next to your right, Europa 081. Zero 96, livre pouso na 0, zona 20 graus, 99. Baixada travada, livre pouso, pistola 0, gol na 096. Bravo Vitor Sango, no sala 55, confirme o pátio. Vai na entrega autorizada, repassa de brando. Victoria, Gol 2043, Monte Clara, pronto. 2043, após o aeronave da companhia nacional, alinhar e manter o ano zero. Aeronave, alinhar. Livre corte, Bravo Vida Tango. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Taxi via Alpha, report before Taxi Juliet. Report Juliet, Europa 04. Juliet, Europa 081. 081, taxi via Juliet 1010. Juliet 1010, Europa 081. Uno 096, sala 58, direita, sala 1, 2, 1, decimal 1. Entendeu 219, gol 1096. 2096, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Graças por aqui. Assistência autorizada a decolagem 1-0, ventando 2-0 graus, 1-0 mais. Primeiro decolagem 1-0, 2-0, 4-0. Paulo Salvador, gol 1-0, 9-6. Taxi Alfa Kilo, pátio 3, 1-0, 9-6. Alfa Kilo, pátio 3, 1-0, 9-6. Okay, 043, decolou aos 59, confirou Liana 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle 2043. 2043, contato radar, pulou para o nível 360, direto Leda. 360, Leda, direto. Charlie, passo no 65, para o 150, campo de Mário com a informação. Tem 3662, controle Salvador, acione identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, voe Duna. A gente ficou voa Duna, desce 2 mil pés, ajuste 10, 1 no 3, 3662, abre o W, desce 100 mil pés. Tipo. A gente ficou na 100 mil pés, 3662. A 3662, livre LS, pode estabilizar. Autorizando o ILS, reportará estabilizado da 3662. Tá, 3043, chame centro Recife 1251, alterno 3325. 351, 3325. 662, estabilizado? X-ray, tem pista no 0, vista, 103, 662. Gente, complete aproximação, chama 2118, decimal 95. Corre 1985, obrigado, 3662. Salvador, boa noite, está 3662, está uma milha de Índia Serra, trem baixo travado. 3662, boa noite, desde pouso na 0, Ventuna, 30 graus, 8 nós. Autorizado, pouso na 0, 3662. 62, ingresso Juliette, portão 3. Aqui é Juliette, portão 3,